Caraca, mas tô só a broca. Passei o dia todo hoje andando pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Cheguei em casa, não deu tempo, nem almocei hoje, pra não dizer que eu não comi nada, comi um pão. Minha cabeça chega a tá doendo, cara, tanta fome que eu tô. Falei, vou ter que... Acabei de fritar um negócio pra mim ali, falei, não vai dar tempo não, vou ter que esperar, vou ter que gravar. Não, vai lá comer, Sônia, a gente ainda tem que acabar de gravar os e-mails aqui, o Tim Blue tá lá recebendo o lanche, dá tempo de você comer lá rapidinho, hein? Não dá não. Meia hora eu vou engolir a comida? Você tá doido? Eu gosto de comer tranquilão, pô. Ainda mais que é um prato de pedreiro, né? De 2 metros. Ah, que isso? Tá doido? Não, ele falou que fritou um negócio, velho. Eu tô imaginando que é algo rápido de comer. Tipo, um lanche rapidinho ali, ó. Não um prato de pedreiro. É um bife do tamanho do teclado. Pode crer. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Figatti. Eu só queria compartilhar com vocês que no meio das ervas aqui, eu encontrei uma flor de fogo. Caraca. Ô, louco, Mário. Ô, louquinho, meu. Já chegou o Nintendo. Ô Marcos, chegou o Nintendista maldito. Maldito, é. Que barbaridade. Mas enfim, junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala galera, e pra contrapor, né? Ele é o raio azul, ele vai de norte a sul e é o mais veloz que há. Eita, aí sim, olha aí. E eu falo ainda, é o mais veloz que há. Achou a vírgula do cast já, hein? Como vocês puderam perceber também aqui junto, Neilson Lopes. Ah, depois desse negócio aí, não tenho nem o que falar, mano, na moral. Tem nem como. Já fez a abertura antes, né? Já queimou largar. E agora ele, Ricardo Spider. Olá a todos. Todo cadáver no Everest foi alguém que não desistiu a tempo. Olô! Caraca! O Spider do Paraguai, meio de Taiwan, aí tá muito filosófico. Eu vou te falar, essa não foi a nível Spider, não, cara. Olha aí. Ah, sim, porque os Spider, né? Não, é porque o Spider é sempre enigmático, entendeu? Tá certo, tá certo. Enfim, bom pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito legal aí. Eu vou chamar o nosso querido Vodito pra dizer qual é o tema que nós vamos falar hoje. Vai lá, Vodito. Alô. Oi, vô. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo, vô. Fala aí. O tema de hoje é game, joguinho que virou desenho. Viu, Edu? Não é o contrário, não. Tu que fuma, não é o contrário. Maledeto. Ai, vô, senta ali no Ponte Agudo. Vai lá. Falou, valeu. Essa do Ponte Agudo é lá do primeiro cast. Lá do Silvio. Caraca. Ai, ai, ai. Então, pessoal, como vocês viram aí, o Vodito já deixou dito, hoje nós vamos falar daqueles gaminhos que ganharam versões animadas aí, né? Mas, já deixando bem claro, são desenhos, cartoons. O cast de games que viraram animes é um outro cast, ok? Porém, nós vamos falar de tudo isso só depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galerinha, você pode encontrar a gente lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Você pode twittar a gente lá no perfil @machine_cast. Não se esqueça de compartilhar com a gente os joguinhos que você gostava lá no Alvanista. O nosso perfil é @machinecast. Acompanhe o nosso Instagram, que é o machinecast. E não se esqueça de se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que vai estar aí na descrição. Certo, gente, pra poupar. Não, a indicação vai pra aquele seu amigo que é, já que é desenho animado, então vai pra aquele teu amigo que é animado, sabe? O pessoal que manda bom dia no grupo, manda aquela. Hein? Mas ô Flávio, Mas, Flávio, é animado igual o Fernando, não, né, cara? Eita, pô! Tá falando de mim, pô? Tô animadão aqui, cara. Girou 360 e 3D, cara. Caraca. Pit Fighter, pô. Pit Fighter 3D, pô. Então tá dados os nossos recadinhos e as indicações. Vamos então nos preparar para falar aí dos desenhozinhos, certo? Então, vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. This is the Triforce of Wisdom, Link. The evil wizard Ganon has the Triforce of Power. Whoever gets both Triforces will rule this land forever. You must help me, Link. Hey, for you, Zelda, anything. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos nos preparar aí para falar dos nossos desenhozinhos, né? Porém, antes, vamos tirar uns minutos aí para falar sobre aqueles desenhozinhos baseados em games, né, atuais. Eu confesso para vocês que o mais famoso desenhozinho aí atual baseado em game que eu conheço é nenhum. Eu não lembro de nenhum. Nenhum desenho atual baseado em games. Realmente os desenhos hoje não são tão populares igual era antigamente, não, cara. O mais recente que eu vi tem uns 2, 3 anos, que é o Skylanders. Que é aquele joguinho das estatuetazinhas da. Que tem o Spyro, tem. Mas, Edu, nem é também isso tudo também, né? Um joguinho bem 3 por 1 real, viu? Ah, velho, é um jogo pra criança, né, cara? Não é um jogo pro nosso nível de players, digamos assim, saca? Sim, ele é pra criança mesmo. Ele é bem... E pra criança ele é um joguinho bem atrativo, cara. É bem interessante a ideia do joguinho, tem as estatuetazinhas e tal. Eu acho que hoje em dia é muito difícil existir essa diferença enorme entre animes e desenhos. Eu acho que um influencia demais no outro. Tanto que a gente tem aí recentemente, não tem a ver com game, mas a gente viu aí, né, a She-Ra. E ela é um cartoon, mas ela puxa muito de anime também. Então fica bem difícil. E hoje é uma enxurrada de anime. Então praticamente tudo hoje sai pra anime e os cartoons estão meio bem de lado, assim. Tanto que eu não lembro de nenhum game que virou cartoon. Realmente, pô, nos anos 90 era uma explosão de um monte de desenho que virava jogo. Sim, sim. Inclusive tinha desenho, tinha jogo que virava desenho e anime. É, e anime. Que era jogo e virou desenho, cara, é difícil. Eu não. Na minha cabeça atual, não lembro, não. Mas eu acho que até o estilo dos jogos mudou bastante também, né, cara? Hoje em dia, naquela época, por exemplo, você pegava um jogo, vamos supor aí. Skid, por exemplo, você não tinha história ali, saca, velho? Só você já começava no negocinho, aparecia um mapinha dele comendo um bolinho de arroz e você já tava na próxima fase. Não tinha uma explicação de onde você veio, pra onde que você vai, o que que você tá fazendo o quê. Então, as empresas, pra vender o jogo, deixavam sair o desenho pra, tipo assim, ó, o desenho já vai dar contar a história do joguinho e coisa e tal. Hoje em dia, os jogos já são, tipo, já dão aulas pra Hollywood de como se fazer roteiro, saca? De alguns jogos aí. Sim, né? Os desenhos antigos pegavam só os personagens e adaptavam qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Principalmente então, live action. Tem. O que vira às vezes é animação em 3D, né? Aí não conta, né? É, desenho, né? É, desenho. É, por exemplo, 2D. Recente. Mas alguém lembra de desenho atual aí? Só esse Skylanders que eu lembro. Skylanders? Eu não lembro nenhum. Skylanders. Ah, Flávio e Nilson, vocês lembram? Não, só lembro mais é de animação mesmo, é, só, 3D. Só anime também, né? Anime também. Anime e animação 3D. Tipo, é. O Halo não teve animação em 3D? Teve, exatamente. Resident Evil também. Sim, e outra coisa, não são simples animações, né? Elas são canônicas. Uhum. Sabe? Não é o live action do Mario que saiu lá no jogo. Ah, que eu lembro era o... Do contrário, né? No caso do saiu o desenho do jogo, que é o filme do Dead Space, lembra? É que um é anime, canônico, mas é um anime. É um anime, é. É, pra mim é. São é três, me parece, até. Sim. Um se passa antes do primeiro jogo, um se passa prequel, entre o 2 e o 3. Um é prequel, isso aí. É, o prequel eu vi, era muito bom, cara. Muito bom, mas são animes. É, cara, mas ou é anime ou é animação 3D. Então, é, desenho. É, cartoon, acho que. Cartoon. Ficou. Ou é aquilo que eu falei, né? É tão mais próximo do anime que a gente não consegue nem diferenciar. É, pode ser. Tanto que a gente vai falar, com certeza nós vamos falar aí de um cartoon que parece anime. Eu acho assim, ô Marcos, é questão que antigamente os nossos pais assistiam desenho com a gente. O desenho era de criança, só que adulto também gostava. E hoje os desenhos... Realmente muito mais de criança. Ainda é de criança. Só que um adulto para ver não consegue assistir, cara. Não, mas aí tem uma diferença muito grande, ô Nilson. É que assim, os desenhos que os pais paravam com a gente pra assistir, a maioria deles eram os desenhos que eles assistiam quando era criança. Popeye, Pica-Pau, Tom e Jerry. Entendeu? Existe uma grande diferença aí. Mas faz sentido isso que tu falou, realmente. Hoje em dia, pra parar. Pra assistir desenho com uma criança é algo raro, raro, raro mesmo. Porque os desenhos são uma bosta. Sabe que é uma. Primeiro assisti esses desenhos novos com minha filha quando era pequena. Cara, era pior do que me torturar com aqueles funk do Rio de Janeiro, mano. Nossa. Dora Aventureira. Que pariu, que mais? Coisa ruim, velho. Peppa Pica, quer dizer, Peppa Pig. Caraca, bom, que galinha pintadinha. Bom, lá. Já que a gente não conseguiu achar assunto de games que viraram desenhos, a gente tá desvirtuando aí só para desenho, então vamos parar com essa porra e vamos falar do que é bom. É o mais veloz que é! Então vamos aí para o sorteio honesto, né? Nada melhor do que começar um castzinho de lista do que um sorteio honesto. Então vamos aqui, olha aí. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Neilson Lopes. Milagre. Deu sorte, hein, que só tava com dois, né? Tava ferrado. Olha aí, Neilson. Team Blue, Team Blue. Até... Neilson até caiu de emoção. Caiu da chamada. Caiu da chamada. Caiu, velho. Cara, acho que ele ficou tão emocionado que ele apertou o botão de reiniciar. Não, cara, ele desmaiou com a cara no teclado. Vai perder a vez. Perdeu. Ele ficou tão emocionado que ele pulou e pocou os fios. Aí desligou. Viu? Ele deu um pulinho acima da altura e bateu com o, né, com os galhos nos fios. Depois fala dos outros aí. Não, ele fez igual aquele meme do cara que assusta quando vê o negócio na tela e dá um murro. Só que pá, deu um murro. Ai, deu... Quem que eu vi, Nilson? Morreu de emoção? Não, o negócio fechou sozinho, cara. Emoção. Muita emoção. Ah, não, caraca, vocês ouviram o que eu falei? Não. Nada. Não, eu tava falando assim, caraca, finalmente caiu em mim, então é. Sei o que aconteceu, cara. Esse pior parou o vício, tá mais viciado, mas não, cara. Olha aí, viu só? O jogo que virou desenho, cara, primeiro, ele não é tão sangrento igual o jogo, mas o desenho é bom, por causa da história, desenrolar da história. Olha! É o. Tem gente que vai achar ruim, aí já não sei, né? Aham. Uhum. É. É meio antiguinho já, é bem antiguinho, não, uh-huh, antigo, né? Aham, uh-huh, sei, é o medo de falar e o pessoal zoar ele. É. Não. Tipo, Edu, essa porra tá parecendo Amigo Oculto, final do ano. Sim, tá igual o programa do João Kleber. Então vamos falar agora, Mortal Kombat Defensores da Terra, cara. Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no reino da Terra dos que vivem em Outworld, como os guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. Liu Kang, Princesa Kitana, Sub-Zero, Shaxx, Sonya Blade, Night Wolf, Kiba, Kurt Stryker, guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os Defensores da Terra. Aê, porra! Desenho massa, velho. Aê, tira da minha lista, viado. É aquele que o Sub-Zero tem a voz do seu barriga. Sim. Isso, é. Mas é aquilo que eu te falei. Não, acho que não. O Sub-Zero tem a voz do seu barriga é um outro, que é ruim pra cacete. É esse que o Nilson tá falando. Não, esse é um outro que é menos ruim. Não, cara, só tem. Existe um desenho do Mortal Kombat. São dois. Não, só esse. Porra. Tem um que é tipo um filme com quatro partes e esse é o com três episódios. Tá, mas assim, ó, só existe desenho e filme é filme. E então, desenho em série só tem um. Então, mas o que é o Seu Barriga é outro. Tá, então qual é o nome desse outro? Porra, aí eu me ferrou, peraí que eu vou pesquisar aqui no Pai dos Burros aqui. Fala aí, Nilson, então, do teu desenho, cara. E eu lembro, Nilson, que eu assisti esse desenho a primeira vez em fita de VHS que eu comprava nas revistas. Sim, eu também assisti em VHS a primeira vez que a gente foi na locadora e tinha essa fita lá. E a gente pegou pra assistir, cara, e tinha poucos episódios. Se não me engano, eu acho que é... É dois ou três por fita, é. Coisa assim. Era dois ou três... Realmente, era isso aí mesmo. Só que tinha várias fitas VHS, né, cara? Uhum. Só fui ver mais episódios mesmo na Rede TV, se eu não me engano, não é? É, ele passou, eu acho que ele passou depois, mas bem depois já era, eu acho que anos 2000 não, quando passou essa porra. Eu lembro desse aí, eu lembro do, na Record. Na Record, na Band, isso, não, que passa, na Record é mesmo. Isso, na Record passou em 90. Não, 90 tá vendo não. Esse aí, ô Tim Blue, que eu mandei? Esse é o outro, tá vendo? Que o traço é diferente do Liu Kang? O traço é diferente mesmo. É, esse aí que foi dublado que o Seu Barriga é o Sub-Zero. Foi o quê? 2001, cara? Hein? Foi 2001, 2002? Hein? 95 esse aqui que o Flávio mandou. É não, horrível. Eu tô falando assim... Passou na TV? TV ele passou bem depois. Mas em VHS eu assisti antes, bem antes. Cara, qual é o nome desse? Como é o nome desse que tu falou, Nilson? É Mortal Kombat, Defensores da Terra. Isso. Eu me lembro de ter visto esse desenho pela primeira vez que veio uma VHS, tipo, brinde numa revista Ação Games. Porra, eu acabei de falar isso, caralho. Não. O massa que eu acho desse desenho. Que ele também tem aquele feeling de anime. Sabe qual é a diferença, Flávio, dos desenhos? É que esse que tu mandou ali, ele é baseado no 1. E o que o Nilson e a gente tá falando é baseado no 2. 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3. Mas ele tem uma pegada também com o filme. Que eu lembro de um episódio que a Kitana fala pro Liu Kang, o Liu Kang se lembra de como ele derrotou o Sub-Zero. Aí no desenho mostra aquela cena dele tacando o esse é no desenho que o Nilson tá falando. Inclusive eles estão falando isso no avião. Eles tinham um avião nesse desenho. Tinha. Era os X-Men do Mortal Kombat. Exato, é X-Men assassino. Era um Mortal Kombat que não matava ninguém, né, cara? Ninguém morria essa porra. É. Ele tava na minha lista, ele. Eu também tava. Eu achei que a gente já tinha falado dele, sabe? Que eu deixei ele... Falamos, mencionamos ele no episódio 6. Machine Cast 6. se tu viu no VHS, a voz do Liu Kang é a voz do Marcelo Campos, não é isso? Não, a voz do Liu Kang é a voz do Seiya. Então tu viu na dublagem da Rede Record. Aqui, ó. Vou mandar o pai dos burros aqui do... Nilson, o Mortal Kombat esse daí era os X-Men assassino, né? Mas na verdade não matava ninguém, né? Sim, é aquilo que eu falei lá no começo, lá na hora que eu ia falar do jogo, do desenho. Que ele não chega perto do jogo, por causa que o jogo tem uma violência extrema. Aham. E realmente não, eles não iam conseguir colocar essa violência em prática na TV, cara. Pra criança assistindo, impossível, entendeu? Caraca, o Flávio mandou um link aqui, ô Nilson. Que no Brasil, esse desenho teve 3 dublagens, cara. Caraca, então a primeira dublagem, o Marcelo Campos que dublou, que é o dublador do Terry, pra quem não tá ligado aí. Sim, sim. E depois foi o dublador do Seiya, o Hermes Baroli, que foi esse que eu assisti nas fitas. É, então... Aí, é interessante isso, cara, porque é o seguinte... Eu vi uma vez o dublador do Goku lá, o nome dele, o... Wendell Bezerra, falando sobre essas coisas de dublagens, que... No home video eles contratam, o estúdio contrata às vezes só pra dublar o filme no cinema, porque é mais barato. E aí depois resolvem lançar em home video, em Blu-ray, coisa e tal, e aí eles pagam de novo pra dublar o home video. E aí pra TV é outra dublagem, porque eles têm que pagar de novo. Se tiver uma empresa que paga pros três, aí fica pros três. Mas se não, tem que, cada vez eles têm que dublar de novo. E nem sempre eles conseguem o mesmo dublador. E parece que aqui foi uma. O interessante é que a voz do Hermes Baroli é na Record, tá aqui, TV Record, mas é a mesma da fita. É. Eu achei curioso, porque eu não vi na TV, nunca vi isso aqui na TV, eu vi nas VHS, na VHS era a voz do Seiya, o Liu Kang. Olha só que loucura. Vai ver que a Record, em vez de comprar o negócio lá pra TV, ele pegou as fitas lá que tinha lá guardado lá de algum funcionário e... Não, mas aí se você... Eu dei uma olhada antes da gravação, só pra passar, pra dar uma relembrada. Se tu pesquisar no YouTube, tem ele completo. Uhum. Foram 13 episódios, a voz é a voz do Marcelo Campos. Olha aí, cara. Que loucura. Entendeu? É aí estranho, não tem logo, né? De TV nem nada. É estranho. E eu, Nilson, eu gostava por quê? Por que eu gostava, Nilson? A caracterização dos personagens era muito boa. Sim. As histórias podiam ser muito desconexas do jogo, o fato de não ninguém morrer, que a gente falou, coisa, mas era muito legal. Não, tinha lição de moral no final do episódio, tipo, o He-Man, essas coisas. É, pô, aí ó, o Nelson, o Flávio tá se cobrando do outro lado, dos jogos de plataforma. Ai, ai, é penoso. É... tem um episódio que eu me lembro muito desse desenho, cara, é... Quando, que eu gosto muito do personagem de Sub-Zero, e... O Sub-Zero é perseguido pelo Scorpion, cara. Uhum. Esses episódios são massa, mano. O Scorpion só tá o veneno, mano. E o Scorpion bate neles todos, cara. Quebra eles todos na porrada, mano. Sim, o Scorpion passou a ser alguém que tem uma força sobre-humana depois que ele morreu. Nos jogos não é bem assim, mas ali é, né? É. Aí ele vem falando, eu vim do inferno para lhe caçar, Sub-Zero. Não, o que é mais engraçado desse desenho, cara, que o Indião é o cara das tecnologias, mano. É o Night Wolf. Nossa senhora, não faz nenhum sentido. Ele fica nos computadores. Como é que é? Night Wolf. Aí vem Kiva. É. Aí entra Kiva entre eles. Até hoje, cara, eu acho bizarro. Eu não sabia que o Night Wolf incorporava um lobo pra virar Night Wolf. No desenho, eu acho. Inventaram. No desenho. Por isso mesmo eu falar, cara, que bizarro, mano. Mas era legal, cara. Eu gostava. Eu confesso que eu gostava. Muita gente acha um lixo essa porra, mas eu gostava, cara. É por isso que eu tô falando, é por isso que eu falei que tem muita gente hoje em dia que fica falando mal da parada, fala que é ruim, e não é ruim assim não, cara. Não. É claro, ele não é um... Nossa, que melhor desenho que eu já vi. Aí você tem exagero. Passa longe, realmente. E como adaptação, passa longe também. Mas é aquilo, se for por questão de adaptação, qual é o pior anime da vida de vocês? Street Fighter Victory. Não é? Não é? É? Se for levar em consideração a questão adaptação e botar na mesa assim, ó, Street Fighter Victor é o pior anime de todos os tempos. Simples assim. Porque ele viaja muito, tem nada a ver com o jogo, cara. Sim, exato. Não tem absolutamente nada a ver com o jogo, exatamente. Aí o Mortal Kombat, a caracterização é excelente, os personagens todos são iguaizinhos do jogo, talvez salva alguma pequena coisa em outra, mas até então são todos iguais. Mas, né, eles têm que ter uma história, porque se for só a questão do jogo, é um torneio, morre todo mundo, acabou. Não, e sabe qual é o problema desse aí? É que não tem violência. Vai que a criança conhece primeiro o desenho e pede pro pai comprar. Não, eu vejo esse desenho na TV, compra pra mim o jogo. Nossa senhora, realmente. Viu? Realmente. Mas é bem... É, cara, é bem caricato alguns personagens. O Jax é aquele brutamonte, bobão, que fica assim fazendo piada. Mas é maneiro, cara. O problema é que só teve 13 episódios, só uma temporada só. Fiquei sabendo que esse Mortal Kombat, ele tem duas temporadas, mas a outra temporada só existe em inglês, não tem português. Não, não é linguagem. Eu acho que não. Pelo que tem aqui, cara, que é os Defensores da Terra... Você tá lendo o quê? Wikipédia, né? Não, mas tem tudo aqui. Que não, foi... Mas o Wikipedia é qualquer um que escreve, cara. Então, tá, tu pode estar confundindo com esse outro aqui que tem o seu barriga Sub-Zero, como se fosse uma segunda temporada ou a primeira. Pode ser. Realmente era pouquíssimos episódios, Neil. Não, eu sei que é pouco. Eu tenho aqui os 3 episódios. É. Uhum. Então tá. Show de bola, Neil. Você adorava esse desenho, gostava muito mesmo. Vi em VHS. Olha aí, pô. Não é qualquer, pra qualquer um, hein? Palestrinha não sabe nem o que é um VHS. Eu também vi também VHS. Ah. É o mais veloz que é! Então, vamos para o próximo aqui, que é o Eduardo. Cara, eu vou puxar um joguinho aqui, ó, um desenho de um joguinho. Vou contextualizar antes de falar aqui. Naquela época, a gente não fazia ideia do que era canônico, oficial, hack-rom, esses negócios. A gente não sabia porra nenhuma disso. Se vinha estampado o nome do negócio ali, era aquilo e pronto. É verdade. Então, se vinha lá Sonic 4 estampado no cartucho do Super Nintendo, por mais tosco que o negócio fosse, na nossa maldade infantil ali, era realmente do Sonic, sabe? Mas então, tipo um exemplo, não é esse jogo não, mas tipo um exemplo. Eu o que sei, que acontece? Sonic 4 de Super Nintendo é um coco. É, ué. Eu lembro lá do Super Mario 2, e que não é um jogo do Mario. O Super Mario 2 no Japão é o que ficou conhecido aqui nos Estados Unidos e pra nós aqui como The Lost Levels, que saiu no Mario Stars. Jogo difícil do satanás, mano. É, o Mario 2 do Super Nintendo no Ocidente é um hack-rom de um joguinho que chama, acho que é Doc Doc Panic, né? Isso. Que é totalmente diferente. E esse jogo, esse Super Mario Bros. 2, ganhou um desenho que eu lembro de ter visto muito quando passava na Globo, que chamava The Super Mario Brothers Show. E agora, com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Mario! With the Mario Brothers and plumbing's a game, we're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat, get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Ah, entendi. Baseado no Hack Room. Baseado no Hack-Rom. Ah, daí tinha os bichos do Hack-Rom, então não tinha Copa, não tinha as tartarugas. Não, tinha o Copa, tinha o Rei Copa, tinha as tartarugas e tal, mas tinha os outros inimigos, tinha aquele... Que era do 2. Desse 2. Tinha aquele bicho rosa que cospe ovo, que eu esqueci o nome dele agora. Só pra deixar claro pros ouvintes, que a gente tá falando Hack-Rom, mas é uma ROM oficial, eles só trocaram... É o jogo oficial, eles só trocaram os sprites. Hack-Rom é modo de dizer. É um jogo licenciado pelo fabricante do jogo original. Sim, pela Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Tá, mas esse outro jogo? Qual é o nome desse outro jogo original? Doc Doc Panic. Ele é da Nintendo? Ele é da Nintendo. Ah, ele é da Nintendo. Tá tudo em casa, pô. Não é nem hack ROM. É. é o que eles quiserem. Cara, se a Capcom botar um capacete no Mega, do Mega Man no Ryu e chamar ele de Mega Man, ele é o Mega Man, porra. Por isso que eu tô falando aqui, pô. A gente tá falando hack ROM mais pra contextualizar exatamente. Entendeu? Mas isso é fantástico, Edu, porque olha só, olha quantos episódios a gente falando de Mario, falando de Nintendo, falando de coisas. Só no centro e vai paulada, eu fui descobrir que existem dois Mario 2. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Machine Cast também é cultura. É, principalmente pros Machine Casteiros. Tá vendo? O Edu tirou mais um da minha lista. Daqui a pouco eu vou ficar sem falar. Eita, porra, ainda bem que veio pouca gente hoje, hein? É. Já acabou. Quando acabar todos os jogos da lista dele, o Edu, ele vai falar assim: bom, eu vou escolher aqui, né? O jogo. Eu não vou gravar, não, porque eu não vou render, sabe? Ele vai ficar injuriado, vai chamar todo mundo de maldito. Mas eu lembro de ver esse desenho na TV Colosso. Eu também, isso, eu também, isso. Na TV Colosso. Ele tinha uma sketchzinha live action e depois entrava o desenho, não é isso? E a voz, era a mesma voz do seriado do Mario. Você vai me desculpar, mas se você ver esse desenho hoje, é muito tosco. Não, é muito feio, cara. A animação é muito feia. Só a sketchzinha deles que é legal. Que é aquele eu gostava, tinha os efeitos sonoros do jogo. É. Não, mas você viu agora de novo? Vê de novo pra você ver, hein? Não, façam isso. Spectre Man já ensinou a gente que a gente não pode fazer isso. Lá no episódio 7. Não pode ver. Não, tem que um negócio quando é bom, já falei, negócio quando é bom sempre. Mas é que pra te ter certeza que ele é bom, tu tem que assistir e aí pode correr o risco de não ser bom nisso. É por isso mesmo. Spectreman e Cybercop estão aí pra isso. Mas é igual se você vê o Mortal Kombat hoje, ele não é bom, cara, saca? Na verdade, ele não era bom na época, mas a gente gostava. Mas quer dizer que naquela época não foi um tremendo sucesso, não foi uma coisa que todo mundo gostava. Edu, seu 3 por 1 real não justifica o meu mais ou menos, não. Sai daí. O seu 1,99 não justifica o meu 3 por 1 real. Mas o desenho do Mario era massa, cara. Tinha, igual vocês falaram, essa sketchzinha antes aí. E foram vários convidados interessantes, né? Caraca, Edu, não, peraí. Caraca, cara, explodiu a cabeça agora. Realmente, não era um seriado do Mario. Era a sketch em live action antes de começar o desenho, né? Isso. Porra, é mesmo, cara. Pai, eu tava confundindo, olha ali. Aí tinha o Mauser, né, que era o vilão 2 lá e tudo. Tinha ele aparecendo no cano da casa deles, assim... Era mó massa, velho. E aí, Flavinho, o que você falou que tinha que juntava de vários desenhos é o seguinte: além desse desenho, teve também, né, o Super Mario 3 e o Super Mario World. Saca? Mas ele, por exemplo, esse aí do Super Show, ele pega elementos do 1 e desse 2 aí, que é o Doc Doc Panic. É, tem, tipo assim, igual tem o Copa, né, que aparece o Bowser, tem a Flor do Fogo, que eles pegam lá e atiram as bolinhas de fogo com o dedo. Uhum. Mas é só isso. Ah, e o fato do Toad dada. Edu, eu achei que você ia falar do desenho do Mario 3. O desenho do Mario 3 é massa. Ah, eu não sabia que tinha desenho do Mario 3, cara. Tem, são desenho. 3 desenhos do Mario. Caraca. É porque eu não ouvi mais, foi o 2, né? O 3 eu já tava estudando de manhã e já não dava pra ver. Sim, mas olha só, o Mario 3 é o melhor Mario. O desenho do Mario 3 já é massa também, pra você ver como é que é full, cara. Caraca, olha aí. Aí são 3, tipo, tem esse que é baseado no Mario 2 americano, né? Sim. Tem esse, o 3, que o Nelson falou que é o melhor, e tem o do Super Mario World também. É, tem o desenho do Super Mario World também. Que ele usa capinha amarela e com tudo. Com certeza deve haver animes também, que possivelmente sejam melhores, mas... Eu acho que não tem não, cara. Será? Nenhum hentai, nada? Caraca, hentai, mano? Sim, o Mario metendo a Peach, né? Tá que pariu. Chega, o Mario abre a porta assim, tá o Bowser com um troço na boca da Peach, assim, tá. Ô, louco. Eita. Ô, Edu, esse copo aí desse desenho, ele é meio gangster, né? Ele anda com cordãozão de ouro, não é isso? É, cara, com a coroa na cabeça, assim. Cara, ele viagem, parece um jacaré, mano. Em vez de... É mó viagem, cara. Primeiro que vocês sabem que nesse jogo ele não aparece, né? Não, jogo, mas é... É, é uma mistura dos dois universos, né? É baseado em dois, cara. Porque, eu tô falando do jogo, né? No caso do porque, no jogo. Porque tem dos dois, porque eles também pegam os vegetais, assim, pra jogar nos inimigos. Eles atiram beterraba e cenoura nos inimigos. Sim, se não me engano, o último chefe desse jogo é um jacaré, cara. Não tem nada a ver, mano. O Copa tá parecendo um jacaré nesse desenho aí. Mas na época tinha a ver, porque quem é que disse que o Copa era o vilão definitivo da saga Mario, entendeu? Isso é uma coisa que se perpetuou depois. Esse era o segundo jogo, então podia ser. O cara quando é fã de uma coisa inventa até onda, me pega. Edu, eu vi um episódio pra poder relembrar, cara. Cara, é muito pastelão esse negócio, cara. É muito pastelão. Hoje é muito ruim, cara. Se você pegar pra ouvir assim, pra ver agora, não é muito legal, não. Naquela época, velho, eu lembro que quando eu era criança, eu ficava muito fissurado, porque igual eu falei, foi o primeiro Mario que eu joguei, foi esse. Sim, pô, e a Priscila recomendando, né, cara, quem é que não vai ver? aí tem uma parte, vai, fala. E cara, quando eu vi o desenho assim e tudo, que era igualzinho o jogo, que atirava os vegetal e tinha a florzinha de fogo, e não sei o que, cara, pra mim, igual eu falei, velho, eu tinha o quê, menos de 10 anos, saca, provavelmente, e você vê que pra mim era sensacional, cara, eu ficava lá vidrado vendo. Ô Edu, pra você ver que quando a gente é criança, nosso padrão é bem baixo, né, cara? É, cara, a gente, é igual aquilo que eu falei mais cedo, só, na nossa inocência de criança, a gente não sabe discernir, assim, nossa, isso tem uma técnica muito boa, isso tem uma dublagem que tá, nossa, ele, ó, tá sincronizado o lábio com a voz, não sei o quê. Véi, a gente tá pouco fudendo com isso, o negócio tá divertido ou não tá divertido? Não, isso que a gente importava quando era criança. Se uma criança de 7 anos falar desse jeito, eu acho bizarro, eu vou falar, que é isso? Né? Então, hoje que a gente tá adulto, hoje a gente repara se tá sincronizado, se o cara tá usando técnica de animação boa, se tá fluido o negócio, se o roteiro tá fazendo sentido. Hoje a gente é uns críticos babacão, é isso. Você tá falando demais desse desenho 3 por 1 real, chega. O Edu. Chega, vamos pro próximo, que eu não aguento mais não. Cara, é tão pastelão que eu vi um pra relembrar, aí eles estão tipo no Coliseu, aí o Copa se apresenta, eu sou Augusto, Setembro, Outubro, Copa. Pô, louco! Ai, meu Deus! E o pior é que eu ri. Realmente, isso aí, puta que véio. Pariu, mano. É piada estilo Chaves, tá ligado, velho? Tá, e outro detalhe, né, cara? Nessa época, ele era conhecido mais como Koopa, né, cara? Nem era Koopa, era Copa. Não era Bowser, né, cara? Igual a gente tá acostumado a ouvir hoje em dia, em todo lugar, e ficou canônico. Pelo que eu me lembro, era sempre Copa. Copa. Tanto que quando eu joguei o Mario Kart, tinha lá pra você escolher Bowser, eu ficava, por que que o nome dele não é Copa? O soldadinho dele chama Copa Tropa, e mudaram o nome dele porque... É igual aquele postzinho que a gente viu esse tempo no grupo lá. Na minha época era Copa, na minha época era Bison, na minha época era Guile, na minha época era essas coisas. Ô Marcos, eu acho que você der corda vai virar o cast do Super Mario. Tá o seguinte. Neilson tá com recalque ali, velho, porque o meu desenho trouxe aí altas curiosidades, altas referências, não, e ele teve só... Não, a questão nem é isso, a questão é a fome mesmo, a fome tá negra. É o mais veloz que é! Bom, agora é minha vez e eu vou falar de um joguinho muito legal, né? Que foi um jogo de Atari, olha aí. Olha! Eita! Tava na minha lista. Tinha que vir, né? Tinha que vir esse Atari dele. Puta merda. Olha aí. E o joguinho que eu vou falar é o Pole Position, que virou um desenho de espionagem. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Tess. Certo, Tess. and never too far behind. They're always fighting crime. Undercover and baby. Preparar o acelerador. Subida forte, rodão. Pretty soon they'll be off on a mission. Módulo hidráulico, rodão. O circuito está bloqueado, Dan. Tava na minha lista, mano. Não, o pior que... Não, o pior que o desenho realmente não tem bulufas de nada a ver, mano. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque não era um desenho de corrida, né? Era um desenho de espetáculo, assim, onde era um show pirotécnico com os automóveis. Sim. E coisa e tal. E não, de espionagem. Fala. Não, mas tinha uma musiquinha muito massa lá, velho. Sim, a musiquinha. Eu acho que o... Tio Blue só escolheu pra tocar música. Sim, com certeza. Não tem nem dúvida. Não. Porque o anime, ele era ruim. Muito ruim. Desculpa, o desenho. Porque o desenho era muito ruim. Não tinha nada com nada. Cara, era um pouquinho de interação ali com os robôs do carro. Os robôs não, as inteligências artificiais do carro. E só, porque no mais era uma coisa muito estapafúrdia o desenho, cara, que não fazia sentido nenhum. Por quê? O casal de irmãos, no caso eram três irmãos, nem era dois, eram três irmãos que tinham um bicho lá que não era gato, não sabia que porra era aquele bicho. É o Glomer da Punk. Punk. É. Parecia um macaco, sei lá. É, ele parece um gato, mas não é um gato. E aí... Acho que é um lêmure. O tio deles fala pra eles assim, assim como seus pais, agora vocês fazem parte da Força Secreta Pole Position. Aí, é isso. Aí eu achei, não, eles são agentes secretos, mas não, cara, eles simplesmente são... duas pessoas normais que entram pra descobrir alguma coisa, entram assim, pegam e vão se esconder atrás das paredes e, sabe, eles não têm arma, eles não têm nada, eles não têm tino investigativo nem nada, simplesmente eles vão e os carros ajudam com inteligência artificial, só isso. E o carro voa e anda na água. É, velho, os carros mudam, os carros têm arma. Não tem, não. Eles só andam na água e voam, não tem arma. Tem laser, não tem, não? Acho, tem, não. Sei lá. Tem, não. Não tem arma. Tem, não. O que eu lembro mais é que... Fala bem assim que... Pessoal, tudo bem? Então, quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né? Em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então, eu tenho no cérebro meus centros da linguagem, tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca. E eu tenho uma área da linguagem... que é mais relacionado ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. Até hoje, não existe inteligência artificial do jeito daqueles carros. Puta que pariu, mano. Eles beberam muito do Super Máquina, né, cara? Porque é bem isso mesmo, né, cara? É. É exatamente Super Máquina o carrinho. Nem hoje temos a inteligência artificial daquele jeito lá. Mas o Super Máquina é de quando? Porque esse desenho é antigo pra cacete. Super Máquina é nos anos 80. É, ok. Esse é do começo, é de 84 o Pole Position. Sim, e Super Máquina também. Ah, então deve ser por isso aí, velho. Não, e esse é daqueles desenhos que a gente pensa que tem 50 mil episódios e só tem 13, né? Só, exatamente, porque passa em loop infinito. A Super Máquina, Flávio, é de 82. Então, o jogo, a Pole Position, também é de 82. É, bebeu da Super Máquina, então. Que muito, é porque o kit era exatamente isso. Era uma inteligência artificial numa caixinha que tu botava dentro do carro e ele virava um carro autônomo. E os dois carros, o Rodão e o Will, são exatamente isso. Rodão, né? Rodão, Rodão. Os caras misturavam, os caras viajavam mesmo, os caras dos anos 80 viajavam nossas paradas que nem hoje existe, cara. Não, mas inteligência artificial acho que já existe bem antes, né? Não, eu estou falando assim, que na época tinha umas paradas que os caras pensavam em carro voador, umas paradas nada a ver, mano. Sim, porque hoje tem, né? Você já viu um carro voando por aí? Já. Só jogar dinamite nele, embaixo dele. Não, mas... Ué, mas existe carro que voa. É, aonde você viu isso? Só um pouquinho, já vou te passar aí. Ou no... É Dubai, eu acho, já vai ter o Uber de transporte aéreo, fi. Medo. É tipo uns drone, carro. Prepare o telhado de aço, mano. Tá aí, Nelson, só tu olhar aí. E vai ter o acho que é táxi aéreo 51, em Dubai, um negócio 51 assim. Segundos aí. Você tem moral de subir num desse? Ué, e vou dirigir ainda por cima. Ainda bem que a gente mora longe, porque não ia quebrar minha casa toda. Porra, o cara não pode voar de carro por cima da casa do Nilson, o cara não pode andar a pé porque poucos fios, o cara não pode fazer porra nenhuma, caralho. É foda morar perto de ti, não queria ser teu vizinho não, hein? Porra. Deve ser besta, pô. Ah, sacanagem. Ei! Oi. O cara tá aí, pensando... ó, outra espécie de carro voador aí também que eu tava falando. É, tem vários carros voador já, isso não é mais... É, mas que, eu tô falando. É que na cabeça do Nilson, o carro voador tem que ser tipo do DeLorean. DeLorean, é. Não, é isso que eu tô falando. Os caras viajam nos anos 80 viajava que carro flutuante, como todo mundo tem um, não tem? Todo mundo tá usando o carro voando, cara. Isso aí viaja. Sim, é. Em 85, por exemplo, no De Volta pro Futuro, atualmente, 2015, nós teríamos ruas no ar, né? Os carros pois é. Voar e tal. É isso e que eu tô falando. E aí a decepção hoje é... É isso que eu tô falando, cara. Ai, ai, ai. Enfim. Ai. Pole Position, então, cara, o desenho era teoricamente ruim, mas eu gostava na época. Mesmo caso nostálgico aí do Mortal Kombat. Mesma coisa do Mortal Kombat, mesma coisa do Mario, né? Todos eles eram ruins com os olhos de hoje. Mas na época a gente gostava. E parecia que tinha 100 episódios, que nem o Flávio falou. Não. Né, cara? O Pole Position é nostálgico pra caramba, bicho. Puta merda, mano. Só a entrada dele, já por isso que o Tim Blue escolheu, cara. Vai cê tocar arrepia, a música. Você arrepia na hora, cara. Sim, caraca. Sim. Caraca. E infelizmente, eu acho que é só o que presta, cara. Uhum. Infelizmente, temos que ser realistas aqui. Eu acho que é só o que presta, realmente. Não tem muito pra onde fugir não aí, não, hein? Eu acho que é isso aí mesmo. Prepare-se para o salto, Rodon. Como é que os dois irmãos chamavam mesmo, cara? Era Tess, eu não sei se não era Jace, mas eu não lembro o nome dele. Vamos ver na abertura aqui, a gente vê a abertura e já eles falam o nome. É o Dan. Dan e a Tess. E aí tinha a guria que não fala o nome na abertura. Era legal, cara. O Rodão tem uma voz muito familiar, cara. Só não lembro quem é o dublador do Rodão. O do... É o Cio Sodré que tá dizendo. É o Cio Sodré? Acho que é. Não pode. Ele é muito novinho pra ser ele. É, né? E eu sei que o Will é o dublador do Wolverine. Ah, não. Desculpa. Do Wolverine, não. Porra, esqueci quem é o dublador do... Desculpa, o Rodão é o Márcio Simões, cara. É, e o Will? O Will é Francisco José. Não é o do Wolverine, não. O do Wolverine é o do... É o kit. É o kit da Super Máquina. Tô confundindo. É. O Márcio Simões é o que fez o gênio do Aladdin. Ele é conhecido pra caraca. Ah, olha aí. Então tá, então fica aí o meu desenhozinho aí. Muito legal. Na época. É uma veloz que é. E agora, Flávio. Vai lá, Flávio. Cara, vou fazer falar de um 3 por 1 real aqui, cara. Caraca, aí não, cara. Porra. Não, tipo, ele teve várias versões, mas a que eu mais lembro foi a primeira que passou na TV Colosso, cara, que é As Aventuras do Sonic the Hedgehog. We'll be right back. Bom, só pra contrapartida do Edu, e achei que o Nilson ia fazer esse papel, foi o contrário. Isso aí, maluco. Isso né? aí. É o primeiro que passou. É aquele da banda? Da banda? Não, esse é o Underground. É o Underground. Esse é o mais antigo. Que é mais pastelão, que foi mais uma tentativa de virar tipo um Looney Tunes, sabe? O Sonic, ele escoladão, sempre... É como ele é a mistura do Pernalonga com o Pica-Pau Biruta, sabe? Entendi. E o, tipo, o Robotnik era... Que você vai assistir hoje é realmente... É ruim, é 3 por 1 real. Nossa. Eu fui e esse já é a segunda versão do desenho, então... Não, é a primeira. A segunda... A primeira é aquela que tinha umas partes igual o jogo mesmo, saca? Uns cenários que eram em looping. É esse que você tá falando? É, o que foi o primeiro que passou, cara. Eu só lembro aquele da banda, 93. Cara. Esse eu não lembro, só lembro todo da banda. Bota aí então, o Flavinho, qual que é? Bota aí pra nós ver. Deixa eu... E eu lembro do da banda, que tinha o Sonic, a guriazinha, e o outro, aquele rosa, eu acho. Ou o outro, a verde, não lembro agora. Tem um tempão que eu não vejo esse desenho do Sonic, tá louco. Esse que o Robotnik fez dois... Parece a vaca e o frango. Que a voz do Robotnik é a voz do Isaac Bardavi, cara. O cara que tu falou agora, que é a voz do Wolverine. Caraca, sério? Sério? Não, pera aí, deixa eu ver essa porra. Eu odeio esse porco espinho! Mas pelo menos... Pô, realmente, cara, nossa senhora! Mas hein, Flávio, mas pelo menos esse Sonic aí, ele lembra bastante o Sonic do Mega Drive lá, cara. Não, a intro dele é a música do Sonic do Mega Drive. Sim, só que eu tô falando assim, o desenho do Sonic, tem o formato dele, lembra muito o traço. Lembra? Só que o desenho é muito nada... Não tem nada a ver com o Sonic, o desenho. Não, é. É aquilo que a gente falou lá no começo, né, cara? Eles pegam os personagens e fazem qualquer coisa. Com certeza eles estavam querendo fazer um desenho de qualquer coisa e conseguiram a licença com a SEGA. Vamos botar o Sonic aí nessa porra aí. Aí virou Sonic. O Sonic nesse desenho é totalmente doido, maluco. É, cara. Véio. É como se fosse um... Eles estavam querendo fazer tipo um Looney Tunes, sei lá, um Pica-Pau, que ele era sempre descolado, sempre tava um passo à frente, ele, o Robotnik sempre se ferrando. Ele alopra tanto o Robotnik ficar doido, quase arrancando com os cabelos, cara. Aí ele se veste de mulher e se disfarça, tipo o Pernalonga. Não, e o Tails que é preto, que é marrom, chega a ser quase preto. Nada a ver, mano. Aí o Robotnik faz dois bichos, um até parece no... É parecido com o personagem do desenho, né? Do jogo. Que é aquele Growl, aquele bichinho que parece um tanquezinho de guerra. Mas o outro é um frango, nada a ver, que tem uma voz esgarniçada. Por isso que eu falei que parecia a vaca e o frango. É. Pô, mas eu via muito, muito na TV Colosso, cara. É os Bushotik, é o nome dos bichos. Assisti esse aí, Edu? Eu achei que era o outro que o Flamengo tava falando. Esse aí eu vi demais, velho. Nossa senhora. Ele é a mesma coisa do Mario lá. Na época era massa, depois... Na época hoje... Hoje ele é totalmente ridículo. Ele tá sempre descolado, ele tenta botar bordão, tipo... Estou esperando, fica toda hora falando isso. É, ele é todo zoeiro, velho. Ele é quase Rué BR. É. Cara, os cenários do desenho parece que é uma criança que desenhou, cara. Mas foi o primeiro que lançou. Depois teve uns outros que até era uma história mais densa, até o Sonic. Aí tem o Sonic the Hedgehog, que é o que ele se junta lá com a Aliança Rebelde, tem a Princesa Nancy. Tem até o Metal Sonic, esses negócios, né? Isso. E tem o que o Tim Blue comentou, que é o Sonic Underground, que é ele e os dois irmãos dele, né? O verde e a rosa, que eles têm a banda lá, os pingentes lá dos instrumentos musicais. É, se você parar pra reparar, o Robotnik, não parece muito não, cara. Ele tem um bigodão gigante, ele não tem um bigode tão grande assim, e a roupa é totalmente diferente, mas é caracterizado, né, cara? Mas é ele sim, cara, porra. Sim, é ele, mas naquelas, né, cara? E te falar, caricato. Fala, o cara tá dando o Isaac Bardavi, dá a vida nesse aí, porque é o que sobressai muito nele. Sim, e ele tá parecendo o Leôncio. Ele lembra muito mesmo o Leôncio. Lembra mesmo. Por isso que é meio parecido com o Looney Tunes, com o Pica-Pau Biruta. É muito... Mas, porra, cara. Esse Sonic é nonsense, cara. Nonsense puro, cara. E passou, né? Passou na época da TV Colosso. O que, 92? Foi 93? Por aí, cara. Por aí. Caraca. Deixa eu puxar o pai dos burros aqui. Eu lembro que eu vi esse desenho, mas hoje em dia realmente não tá, ele foi criado em 93. Deve ter passado lá pra 94, 95. Ah, não, ó. No janeiro de 96 pela TV Colosso. Demorou pra passar. Quase que tá acabando a TV Colosso já. Ah, deve ter sido no final. Por isso que acabou a TV Colosso. Esse desenho botou uma pá de cal na... É. Sacanagem. É isso aí, Flávio. Pô, cara, mas se tu vê agora, não é legal não. Mas assim como todos os outros. Assim como todos os outros que a gente falou. Não é? É. Exatamente. Realmente, não tem pra onde correr, não. Mas eu acho que esse aqui teve a vida mais longa que os outros. Esse aqui teve mais... Ah, não. Não, Pole Position teve a vida muito mais longa, mesmo tendo só 13 episódios. Rodou. Super Mario teve mais de 50 episódios, cara. Não, mas Super Mario não passou tanto quanto o Pole Position. É, se duvidar, passa até hoje, se duvidar. Vocês nem repararam que eu falei, né? Nem tem pra onde correr, né? O trocadilho. Ah, sim, a gente falou. Mesmo que tivesse, eu nem consigo correr, porra. Sacanagem, é porque é o Sonic, entendeu? Entendi. Sonic, correr, velocidade. Tá meio papalégua, uma parte que eu tô vendo que tá meio papalégua, essa porra. É muito, não, cara, é muito monotone. É muito zoado, esse Sonic é zoado demais, cara. É o mais veloz que é! Bom, pessoal, como a gente está num número reduzido aqui do que normalmente a gente faz, nós escolhemos um aqui. Em consenso, todo mundo que escolheu o mais querido de todos os games que virou, né? No caso, o desenho que veio de um game, onde todo mundo gostou, estava na lista de todo mundo e a gente deixou ele para o final para fechar com chave de ouro. E nada mais, nada menos que é o Mega Man. Columbia TriStar International Television. Mega Man. É a ferro e fogo. Mega Man. Que é o que a gente mencionou em determinado ponto do cast aí, né? Que parecia anime, gente. Parecia um anime. Olha aí. Mas não, é um cartoon. Até agora, antes de começar, pra mim era anime. Olha aí, porra, hoje explodiu a cabeça de duas pessoas, né, Flávio? A minha e a tua, porra, aí. Por isso que não tava nem na minha lista, quando tu falou, ah, vamos falar vamos falar do Mega Man. Foi Mega Man, porra. Saía correndo, mano, feito louco pra pegar esse desenho, cara, que é estar de manhã, mano. Sim. Não, mas tu estudava sábado? Dava sábado, né? Sábado animado, isso aí. É, eu lembro. Sim, do mas sábado. Teve uma época que ele passava na semana, cara. Ah, sim, mas a gente viu no sábado animado, ó. Olha aí, porra. Isso. Era um dos últimos a passar ou ele era o passado? Ah, cara, mas daí tu já tá querendo saber demais, porra. Aí, não, acho que ele passava por meio. Aí assim, não, né, cara, aí não tem como, cara. Olha quanta coisa que dava no sábado, cara. Guerreiras Mágicas, mas, Rei Earth, Fly, Fighter, Dragon Ball. Vocês lembram de algum episódio do Mega Man marcante? Eu lembro, cara. Cara, episódio marcante, eu lembro muito do primeiro, que é justamente quando ele aparecia sem armadura ainda. Ah, é muito legal, cara. É porque era diferente do jogo, porque no jogo a gente não viu. Eu não sabia disso. Eu não sabia que ele era um robô, acho, na época do jogo. Eu não tenho certeza. Um episódio marcante pra mim, sabe qual que é? O episódio que aparece o Mega Man X, véio, que vem do futuro pra avisar o Mega Man. Caraca, Nilson! Sim, cara. Aí o Mega Man X, ele é tipo adulto, assim, né, velho? Não, e nesse episódio eu tava jogando o Mega Man X, cara. Não tem como aquele meme lá... Sim. Caraca, que me doidei quando eu vi, cara. E o Mega Man X é igual... O Mega Man X é igual o Mega Man, só que é maior, né, cara? Cara, é. Aí aparece o Mega Man X e o Mandrill nesse episódio. É. Sim. E por incrível que pareça, gente, esse desenho, ele é muito fiel ao jogo em grande parte, grandes pontos, assim... como é que eu vou dizer assim? Cruciais. Da história. Sim. Do game, né? Tem uma coisa que é destoante do game que o pessoal reclama muito. Porém, eu não sei se é em todos os games, porque eu pra Mega Man, eu sou bem, bem raso assim na história do Mega Man. Se alguma coisa, mas muito pouco. Mas uma coisa que eu sei que o pessoal reclama demais nesse desenho do Mega Man é o Proto Man. Que o Proto Man, nesse desenho, ele é inimigo do Mega Man. E nos games, ele sempre vem pra auxiliar o Mega Man em determinado ponto dos jogos. É tipo um anti-herói, né? Nesse jogo ele é inimigo mesmo. Ele foi raptado lá com o Dr. Light. Não, tô falando no jogo, né? Foi o que eu falei. Eu não sei se ele é um anti-herói, mas eu sei que ele ajuda o Mega Man nos jogos. Então eu não sei se ele é anti-herói, porque eu não sei se em determinado jogo ele é contra o Mega Man ou não. Ele faz mais o papel do Zero ali, igual chega na hora cruciais, ajuda. Ele chega até morrer. Tem um jogo que o Proto Man chega até morrer pra salvar o Mega Man. Olha aí. E eu tenho muitos poucos jogos no Mega Man, eu joguei assim, ao ponto de ver o Proto Man chegar pra ajudar em algum momento. Um dos jogos que eu joguei foi aquele do Adventure lá, que é 2D, que é tipo um anime que tu escolhe os caminhos. Tá ligado esse novo da Netflix que tem os caminhos pra te escolher, as ações pra escolher e tal? Tinha um, na época do PlayStation, tinha um que tinha 3 CD ou 4 CD, que era um anime que tu assistia e aí em determinado momento, eu vou por onde? Vou por aqui ou vou por ali? Aí tu escolhia o lado, ele ia pra aquele lado e acontecia uma coisa ou não, ou outra coisa e tal. E aí quando tu tinha que jogar, tu tinha que acertar os bichinhos na tela, tipo como se fosse com a pistolinha, sabe? Tipo o Resident Evil Survivor News, tá ligado? Fui pra caramba. E aí era isso. E eu lembro que nesse jogo o Proto Man vinha pra ajudar. E aí no desenho, não, ele no desenho ele era inimigo do Mega Man, sempre foi. Mas eu tô olhando aqui, o Proto Man nos jogos, ele a princípio aparece como vilão. Olha aí. Ele foi criado antes do Mega Man pelo Dr. Light, quando o Dr. Light e o Dr. Willy ainda eram parceiros. Aí quando eles brigaram, o Dr. Willy roubou o projeto do Proto Man e criou o Proto Man sozinho. E só depois disso que o Dr. Light criou o Mega Man. Olha aí, no desenho não, né? No desenho todos eles foram criados juntos. Porém, quando o Dr. Light se revoltou e quis usar pro mal, ele roubou todos, menos o Mega Man, a Ro e o Rush. Rush. E era muito legal. Dos desenhos, dos episódios marcantes, assim, o Nils falou dele aí. Tu lembra de algum, Edu? Eu, sinceramente, me lembro só do primeiro e alguns esporádicos, assim, lá da frente, assim, cara. Oh, e a voz do Mega Man é do Marcelo Campos, hein? Coincidência não, né? Não. Eu lembro desse aí, né, do episódio do Mega Man X, que também é muito massa. Mas eu lembro um também que os robôs estão atacando uma zona de construção. Aí o Mega Man luta contra o Cutman primeiro e rouba o poder do Cutman. E aí ele vai fazendo em sequência. Ele usa o poder do Cutman pra cortar um cabo de aço, pra fazer um monte de cano cair no Gutsman. Aí ele vai, rouba o poder do Gutsman pra dar um soco na parede, pra fazer o negócio quebrar e jogar água no Iceman, ou no Fireman. Aí ele vai lá, pega o poder do Fireman e usa pra derreter o negócio do Iceman. Aí ele vai fazendo isso em sequência. E o legal é que nesse desenho, o Cutsman e o Gutsman são os dois inimigos padrão, aqueles que sempre aparecem nos episódios, porque são os cômicos, né? É bem legal. Isso. E a voz do Cutsman é do Elcio Sodré. Aí, ó. Olha aí. Enilson, Flávio, lembra de algum episódio, Flávio? Cara, lembrar assim não, cara. Eu lembro mais do começo e lembro de ver que tinha... Era muita coisa parecida, esse negócio dele pegar o poder, era maneiro dele poder pegar o poder do outro. Entendeu? O massa é que quando ele pegava o poder assim, né, cara, aparecia um esboço do projeto do poder assim, aí... Aparecia a imagem assim, entrando na cabeça dele, é massa pra caramba. E também dele usando o cachorro igual o Shaq-Ti do Churato. Mas isso veio dos games, né? Já tinha, ele fazia isso no game, cara. O Rush era massa. Ô, Nilson, Nilson. Mega Man veio antes, hein? Mega Man veio antes do Shurato, hein? Cara, olha só. Por que esse desenho fechou com chave de ouro? Porque acredito eu que de todos os que a gente falou, esse é o único que a gente tem a vontade de voltar a assistir e consiga assistir. É. O traço não é lá essas coisas, não, mas... Mas dá pra assistir ainda, cara. Eu acho assim, de todos os 3 por 1 real, ele é o menos 3 por 1 real. Ele é 1,99. É o menos, é. Não, o que pode pegar é o ritmo, que o ritmo dos desenhos antigamente era um e agora até outro, entendeu? É um pouquinho mais lento, agora é mais acelerado, sei lá, alguma coisa assim. É, assim, aqueles episódios que é só a historinha do Dico e tal, que não acrescenta em nada, não vai dar vontade de ver. Mas o início pra saber a origem... esses episódios especial que nem o Neus falou, que aparece o Mega Man X. É, tem o Mega Man X, tem 3 episódios, se eu não me engano. Porra, aí tu vê, mais pra frente aparece um, aí o tipo, alguma coisa lá, pode aparecer o Zero e essas coisas assim. Na época o Zero eu acho que não existia, mas enfim, você entendeu a ideia, né? Esses episódios assim, chave, assim, sabe? Acho que o episódio do Mega Man X é o último, pelo menos que tá aqui, ó. O episódio 13 da segunda temporada, o nome é Mega Man X. E só teve 2 temporadas? É, 2 temporadas com 13 episódios. E aí chegou a ter um episódio lá nos Estados Unidos, mas acho que cancelou antes. Só teve um episódio na terceira temporada. Porra. Mas só em inglês deve ter sido cancelado durante a produção. Produção. Que merda, cara, porra. É. Mas era legal, cara. Eu gostava muito. E outro que a musiquinha de abertura... É outro que vai tocar aí. Foda pra caralho. Né? Marcou muito sábado de manhã A Ferro e Fogo. É. A Ferro e Fogo é uma música do Zezé de Camargo e Luciano. É. assistindo Mega Man e comendo bolinho de chuva com café. Pô, Nilson. Olha só. Sensacional, cara. Mais anos 90, impossível. Possível. É. Caraca. Pô, e olha quanta coisa tinha pra ver sábado, né, cara? Enfim, isso vai ficar podcast. Hoje não tem nada. Absolutamente nada. Nada, né, cara? Porra, é que essas coisas tudo era pra vender brinquedo, né, cara? Passava os desenhos, porque nos intervalos dos desenhos, dava os comerciais de brinquedo. Aí, é quando proibiram, acabou. Não existe mais motivo pra passar desenho. É. Então tá, então eu acho que é isso, vamos ficando por aqui, falamos aí dos nossos desenhos baseados em games muito legais, quem sabe no futuro não surgem outros 3 temas que seria animes baseados em games, games baseados em animes e games baseados em desenho, olha aí, pô. Isso aí games baseados em desenho é melhor. Aê, sim, olha aí. Então... Vamos agora para as considerações finais e as despedidas, Eduardo! Cara, é aquele caso, né? O game tá lá bonitinho e tudo. O anime, o desenho, às vezes nem sempre faz jus ao que o game é e tudo mais. Mas, na nossa mentalidade infantil na época, era super divertido a gente ver aquele joguinho que a gente tanto gostava... ganhando vida ali na telinha, ganhando história e sendo divertido pra gente. Tá ok que hoje em dia, se for pegar pra ver, não vai ser tão divertido mais, mas, ainda assim, fica na memória aí, nostálgico. Flávio! Pô, cara, foi massa relembrar. Ó, falei igual o Cebolinha agora. Foi massa relembrar desses desenhos e saber também que quando a gente era criança, nosso critério era bem baixo, né? Que a gente se divertia pra caramba com esses desenhos, cara. Mas, sim, criança não tem muito discernimento pra essas coisas, não, cara. Não, é que eu acho que fica mais também no além do desenho, fica mais no nosso imaginário. Então, mas a gente ainda tinha algum, né? Porque olha as crianças hoje vendo Peppa Pizza aí. Peppa Pica. Não, mas é, e acho que a gente complementava com nossa cabeça o que os desenhos faltavam, né? Aí a gente... ficava no nosso universo, ficava tudo maravilhoso, mas foi bom relembrar, cara. Foi. Nilson! Eu acho que foi bom relembrar, sim, mas fazer God in Blue aí fica na memória só, não voltem pra ver, não. E vão lá, só jogar os jogos mesmo, não vê os desenhos não, tudo 3 por 1 real. Eita, pô, aí sim, aí sim. Então tá, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Será, Spider? Será, Spider, que vão existir games melhores do que os desenhos baseados em games? Isso eu tenho certeza. Olá a todos. Desenha pra mim um cano do Mario pra eu poder ir embora. Agora você falou, hein, Flávio? Agora ele parece ele. Tchau, pessoal. Até a próxima Viagem no Tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machiners de todo fluxo temporal. Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E como hoje nós temos um material sobrando aqui, tenho duas companhias aqui do Machine pra gente poder fazer essa leitura. Primeiramente, o Flavinho. Fala aí, Flavinho. Fala. Vamos ler umas cartinhas dos ouvintes? E também o Fernando. Fala, galera. Primeiramente, parabéns pelos e-mails, hein? A galera tá empolgada. Né, rapaz? O pessoal empolgou. Como a gente vai ter que usar nossas camus aqui e levar o Cosmo até o oitavo sentido, vamos já dar início aqui então com o Flavinho. O que, que nós temos pra gente começar aí? Vamos lá, vamos ver logo o e-mail do Flaviano, que o assunto dele é parabéns. Então vamos bater palma aqui, parabéns. Pô, isso aí, uhul! Parabéns! Ele fala, bom dia, boa tarde ou boa noite. Cara, olha a referência. Cara, fiquei famoso. Love. Acho que isso seria aí. Os emoticons lá de risadinha. Ler o meu e-mail, kkkk. Brincadeiras à parte. Cada dia, foto do MachineCast. Foto mais MachineCast. Não sei o que ele quis dizer, não. Brincadeiras à parte. É o corretor. Cada dia fico mais fã ou alguma coisa assim. Deve ser gosto, aí virou foto. Não, é foco mais, é. Foco mais no MachineCast. Ou gosto mais, né? Que aí ele botou goto. Pode ser também. Ele comeu o S, aí virou foto. Nossa. Teorias. Vamos lá. A gente vai ficar até amanhã pra saber qual a palavra é essa. É, aqui nós lemos conforme recebemos. Tá desse jeito no e-mail. Parabéns pelo MachineCast 135, pirataria. É um assunto que é pouco comentado, mas vocês comentaram muito bem. Eu acho que às vezes eu uso um ou outro produto original. Eita! Quem nunca? Dois pontinhos, joy. Deve ser os emojis. Brincadeira. Mas os produtos originais são caros. Um abraço para todos. Vou ver o Warpcast. Se for igual ao MachineCast, tá bom. Olha aí, Flavinho. Dobradinha que ele mandou e-mail pra gente na semana passada. E agora mandou de novo aí, ó. Dobradinha, tá de parabéns. Meu xará. Né? Meu meio xará. Xará. Seja bem-vindo aí, Flaviano, lá o grupinho do Telegram, que tá lá com a gente agora também, curtindo, comentando todo dia. Faz aí igual o Flaviano, junta com a gente lá também. E, Fernando, tem mais aí, né, cara? Então, a gente tem um e-mail agora aqui do Sanderson Barros. Ele falou sobre os chefes difíceis, né? Mandou um e-mail sobre os chefes difíceis. Fala, seus doidos, cast de games são sempre os melhores. Chefes difíceis, putz, antigamente tinha cada chefe cabulosíssimo. Na hora me lembro de dois que me deixaram putos da vida. E foi uma baita conquista quando venci. Sigma do Mega Man X1 é um apelão desgraçado e cada tirão arrancava só um pontinho do HP do filho do Maeco. O outro é o Drácula do Drácula X e sua maldita área cheia de buracos. E ainda tinha que sobreviver a duas transformações. Dos chefes citados, nenhum conheci na época. Eu Piroku, digo. Ué. Não entendi não, mas beleza. É um Pokémon? É que ele ia dizer pirocudo, aí ele falou pirocu, digo, capetudo. Pirocu, digo, capetudo, chefe do Guilty Gear, é um apelão da porra. E o Edu está falando muita bosta quanto ao jogo ser totalmente diferente dos jogos de lutas tradicionais. Aí, Edu, sobrou pra você. Maluco. Acho que a batalha final sintetize tudo que o jogo é. A maioria dos RPGs antigos tinham chefe nada memoráveis. Ô, louco, hein? Sobrou pra você. É, rapaz, mas não sou só eu que digo, não. Pessoais aí que se dizem especialistas em revistas aí também falaram que ele tem uma mecânica um pouco diferenciada aí, coisa e tal. Não sei explicar o coisa lá, não, mas depois eu procuro a matéria lá e mando. É, isso aí. Flavinho, a gente tem mais aí, né, cara? Temos também do Cash Pirataria o e-mail do Rafael Barbosa. Bom dia a todos e todas. Vai que a senhora Flavinho lê os e-mails, né? Ih, dificilmente. tô lendo eu agora em regime especial. Quem dirá? A senhora Flavinho. Finalmente, meu e-mail foi lido no Cast Pirata, mas o meu e-mail é original. Rapaz, será que é? Não sei. Ou será que não? Ou será que não? Seguinte, os amigos disseram que na época do Mega não tinha pirataria. No meu caso, aproximadamente 50% da minha coleção na época era pirata. Grande exemplo era o Sonic & Knuckles, que não tinha o slot em cima para encaixar o Sonic 3. Ah, o Mega, eu quase não tive contato com o Mega, né? Então, não sei também se tinha muito. É, eu não tenho nenhum game da geração atual, mas dos antigos eu tenho os consoles, porém, quase todas as vezes que eu jogo emulado. E os controles eu tenho versões pirata dos originais, mas USB. De modo geral, eu assino a Netflix, assino o Spotify e apoio no Apoia-se, uma revista de RPG para não pegar pirata na internet. Eu sei que pirataria é falta de vergonha, mas então eu sou um sem vergonha completo. O cara apoia a revista, mas não apoia nós, pô, aí não vale, né? Porra. Paga nós. Paga nós aí, pô. Observação, no Cast Sandy Jr. Em 97 ou 98 eu fui no show deles. Fomos eu e um amigo meu da juventude da igreja para investigar uma menina que era nosso interesse em comum. Caraca, stalker é antigo, hein? Mas não achamos ela e ficamos vendo o Dig Dig Joy Popoy. Pelo menos se divertiu, né? Pulou um pouquinho, né? Ué. Observação 2, Cash Leslie Nielsen e corra que a polícia vem aí. Só um comentário. Anna Nicole Smith, essa moça foi um motivo de muito amor da minha vida. Caramba, hein? Revelações bombásticas aí, ó. Valeu aí, Rafael, pelo seu e-mail. Obrigadão aí também, Sanderson, que eu não agradeci antes ali. Obrigadão. Agora a gente tem aqui um pequeno spam chamado Muralha de Texto sobre o cast de piratarias aí, que foi enviado pelo Thiago Ramos Melo. Então eu vou ser obrigado aqui agora a vestir a minha versão alternativa de Kamui, porque eu não vou usar a original pra ler um e-mail sobre pirataria, né? Então, vou usar a minha Sápuris de Kamui. De aço. De aço. É, vou usar minha armadura de aço aqui, que é mais fake impossível. E ele diz aqui o seguinte: salve, viajantes dos grandes mares da podosfera e da internet. Mais um episódio polêmico e mamiloso sobre algo que ainda predomina nos dias de hoje e que nunca acabará, pois nós, marujos dos bytes cibernéticos, estaremos firmes para que essa atitude não acabe. Acho que consumir muita coisa pirata era em relação à música, pois apesar de ficar escutando rádio e esperar aquela música que gostava e deixar a ponto de bala aquela fita cassete para gravar, e depois ficar escutando sem parar... Nossa, faltou vírgula aí. Respira. Foi nas famosas barraquinhas de feira que ia gastar meu dinheiro com os CDs de fundo verde, com uma capa bem xerocada e somente uma escrita de caneta permanente com o nome do disco. Quem nunca? Tem bons aí. Né? Bem, com certeza, estragando o canhão dos rádios em casa, mas pelo menos era algo que deixava na atualidade no mundo da música. Cara, ele tinha rádio que tocava CD? Também. Né? Rádio também. Com canhão. Quando falaram em videogames, me lembro que quando ganhei meu Nintendo 64, era bem difícil achar algo alternativo para colocar no console. Comprei um modelo fabricado aqui em Terras BR pela Gradiente, mas era com entrada de nem era com entrada de vídeo, e sim RF, aquela para antena de rosca, e usar no canal 3 e 4. Mas para procurar jogos era uma tortura, pois o cartucho original era bem caro e o pirata era um processo bem chato, pois tinha que comprar um adaptador para colocar com a fita pirata junto para que ele funcionasse. Sem contar que somente a fita era bem vagabundo e leve, e ainda por cima não conseguia salvar os jogos. Mesmo assim, não tive nenhum, pois achava arriscado e medo de danificar o console. Era muita gambiarra, né, velho? Ele teve muito azar de escolher logo o 64 pra pirataria, cara. Desanimei do 64 por causa disso. Velho. PlayStation comendo quente lá, ó. Você não viu original em lugar nenhum, só pirata. Você ia na feirinha lá, comprava uma bacia de jogo do PlayStation e o 64 você não comprava um. Eu não comprava nem a capinha, a caixinha dele. Por isso que era só na locadora mesmo, não tinha jeito não. No assunto de brinquedos, me lembro dos brinquedos bem fajutos que via em lojas de R$1,99, que fazia altos crossovers, como Superman nos Vingadores e Power Rangers na Liga da Justiça. Mas o que ficava impressionado foi na época dos Cavaleiros do Zodíaco. Ganhei um Cavaleiro de Pégaso que a articulação era bem dura, mal conseguia mover o boneco de tanta força que pensava que ia quebrar ele. Sem contar as belas armaduras de metal que nem encaixavam direito. E ainda por cima deixava o boneco em um boneco de chumbo, de tão peso que eram as peças. O pior era que a armadura era dourada, até me senti diferentão com os colegas. Mas mesmo assim, não era original, e para desmontar era outro exercício físico. Pô, cara, ele deu sorte, boneco pirata com armadura desmontável. Pô, o meu era de borrachão, pô. Ah, eu tive um Shiryu piratão também, mas a armadura dele era toda de plástico. Não, meu era nem era colado, era borrachão. O outro mais original era de metalzinho. Não sei se era chumbo não, mas era metal. Não, o meu era borrachão mesmo, daqueles bem... Que ficava a sobra da borracha, assim, os pedacinhos que tu tinha que soltar pra ficar dele direitinho. É o cavaleiro de pra cachorro. Mas atualmente, a única coisa que infelizmente consumo por causa do Alma Negra é em relação a assistir animes pela internet. Apesar que tem alguns serviços que trazem algumas obras nipônicas, como Netflix, Crunchyroll, HiDive e Amazon, mesmo assim não são todos títulos que ficam em uma só plataforma. Se for o caso, ia gastar a mais de uma para usufruir de todos. Claro que ia ficar pesado no bolso, pois a realidade nossa não corresponde aos gastos. E por isso muita gente vai pro lado One Piece pra ver seus desenhos 3 por 1 ouro de tolo. Caraca. Ele imita nas referências. Literalmente. bem, falei demais sobre como se tornar um membro do Torrentão do Mal. Adorei essa conversa marota e, claro, com o nosso mestre Fajunto das Artes Marciais Seguistas, do JP Moraes, abrilhantando o cast. A falta do Spider foi bem vista, já que ele não consome e fica viajando ao redor do mundo em busca da maçã perdida. Bem que poderia fazer off falando: que fim levou o Spider? Pra onde? Pra saber onde ele está. Ai, cara. Caramba, velho. A gente pode mudar o negócio, né? Em vez de onde está o Wally, a gente coloca lá onde está o Spider. E coloca o um mapa mundi, assim, pra pessoa achar em que lugar do mundo o Spider tá. Onde está a Spider San Diego? Spider San Diego, boa. Parabéns a todos e vida longa ao holandês voador. Valeu aí, Thiago. Brigadão aí pelo muralhinha de texto. Tem tempo, né, cara, que a gente não recebeu uma muralhinha assim. Não. Tá bacana, espero que voltem mais aí. Espero que todos vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. Não se esqueçam que, se vocês quiserem participar com a gente do MachineCast, você quiser ser lido, você tem que mandar para nós um e-mail. E no mais... Edu? Pô, até que você mandou bem de Rocha Pirata hoje, né? Cara... Cara, aqui a gente rosteia de perna de pau e tapa-olho. Até que foi bem, né? De Rocha Pirata. É, o Rocha Pirata, que... e o Spider Pirata, tudo em casa. Olá a todos! Obrigado, olá a todos! Queria agradecer os e-mails! Onde está o Spider Pirata? Ai, meu Deus! Então é isso, galerinha! Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui! E nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários! Valeu! Off Topic. Então tá, Flávio, você tá só com 3 aí na sua lista, né, Kelly? Não, que... não. Tô com, ainda não. Tô com 4. E eu que tô com 2. Não, porque o dia foi corridão, cara. Você tá doido? Eu dei uma olhada agora e é mesmo. Falei, caraca, deixei pra tudo em cima da hora, mano. É, isso aí é outra coisa que a gente tem que excluir as pessoas que fazem isso. Tem que excluir as pessoas que vivem pocando o fio dos outros no meio da... Eita, rapaz! Tá, pô! Vai faltar... Vai... Eu quero saber que vamos precisar de um planeta pra botar essas pessoas. Caraca! A gente for excluir todo mundo que faz isso, vamos precisar de um planeta separado pra fazer isso. Caraca! Peraí, deixa o cara... Cadê a porra? Nilson, tá soprando aí, Nilson. Não sei o que tá acontecendo. É o ventilador. Não é eu que tô soprando, não. Até onde eu tava vendo era, mas enfim. Repara pra você ver que não é eu. Tá. Próximo que soprar eu vou comer a bunda. Caraca, Edu foi o primeiro a soprar. Tá que pariu. Tá piscando, mano. É normal eu ter ereção, não? Pô, é errado, muito errado. Muito errado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Flávio! Tá no mudo? Tava mudo, tava mudo. Caraca, velho. Eita, pô. Tava tentando soprar e botou no mudo. Aí não, hein? Não, é... É, tá normal. Não ele sei demorou, se sabe por quê, o Nilson? Ele tava fechando ali as guias do X. Do, ah, aí sim. Do X-Vis. Não. A mão do DualShock treme, fi. Só um pouquinho que eu vou botar gravar de novo, porque eu esqueci de botar o bichinho pra gravar. Ah, o CraigBot é mesmo, não tá gravando. O meu nome, Edu? CraigBot. Depois do cast do Resident Evil, o trauma é grande. Porra. Por que, Nilson, diz isso? Não entendi. Ah, porque... Sei lá, cara, porque aquele cast eu achava... Now recording. Tu diz eu o 10? Tava... É, o cast que tava com a menina lá... Sim, era a Bruna, massa, né? Nossa, cara. Poxa. Tenso, né? O cast ficou muito maneiro, cara. Nossa senhora. Como é que pode, bicho? Chega a me dar doideira só de lembrar, mano. Só lembrar que foi muito legal o cast. E ela dizendo assim, nossa, eu nem sabia que vocês eram tão malucos. É, assim a gente tava começando, pra vocês verem, né? Episódio 10. Nós sempre foi a mesma coisa, desde lá do primeiro, mano. Sim. Só que no começo eu falava assim, e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Parece o Fernando falando. Não, é porque você não tava acostumado a ser descolado ainda. Não, mas é que não era. Nunca passou pela minha cabeça ser host, né? Vocês lembram, né, disso, né? Sim, sim. É. Então vamos lá. Não, quem fala assim é o Fernando, parece que tá morrendo. Mas isso aí, né? Esse troço aí, né, da coisa aí, né? Ele fala do jogo com uma vontade, pra não dizer o contrário. Esse jogo aí eu joguei muito, aí é bom pra caramba, joguei. Né? Não. E no cast de dublagem? Eu prefiro legendado, né, mas... Puta que pariu, prefiro legendado. Você fica olhando a legenda e perde o filme. Puta que pariu. Não, mas não é por isso, entendeu? Ele tá no cast de dublagem, onde a gente vai ressaltar a importância da dublagem. Eu prefiro legendado. Pra você ver, a erva chegou até onde que chega, né? Eu vou indicar pro pessoal que tá no cinema, assim, ó. Pega aqui e vê esses filmes aqui. Edu, tu tá soprando, Edu. Cuida aí. Eu nem tô falando nada. Não, mas tu tá soprando. Baixa um pouco o volume, abaixo do nível da boca um pouquinho. O Team Blue. E o cast? Ah, é. Então, ouve o cast aí também. Então tá dado os nossos recadinhos e as indicações. Vamos, então, nos preparar para falar aí dos desenhozinhos, certo? Então, vamos pro cast. É muito bullying. Caraca, minha cabeça. Ô, velho, minha cabeça tá doendo. Para de fazer o rir. Olha, ô Nilson. O Flávio dizendo que é muito bullying porque ele não ouviu o cast de semana passada ainda. É, Flávio, eu sei que você tá marcado, mano. Pô, eu sei, cara. Teve um cast aí que eu não tava, o Team Blue me chamou. Pô, Flávio, né? Aquele negócio, porra, que isso? Não falei no cast. Vamos lá. Certo, pessoal, voltamos e vamos começar aqui agora, então, falar dos nossos desenhozinhos. Porém, antes, vamos... Edu, tu tá soprando aí, Edu. Parou? Não sei, vamos ver. Por que tu foi falar também que ia comer a bunda de quem tá soprando? Pois é, agora ele aproximou tanto da boca que não para de soprar mais agora. Tá vendo? Caraca, não posso cometer esse tipo de falha. Vamos lá. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.